Mergulhe no rio de poder, as fontes de água viva de Cristo. Eu sinto suas profecias, tem anjo voando na igreja e você tá moscando. Sem comunhão, perdendo tempo aí falando. Clique, clique, pá, mas alguém matou a carne ali no tanque de batismo para um milagre. Sujeito homem agora, esquece o passado, é novidade de vida somente. Consagrado, demônio treme, bate a pé no crente, aqui é louco. Abrindo a boca, só poder que raja de fogo. O céu se alegra, o pecador que se arrependeu. Vigia, véi, pois o mundão aqui te perdeu. Seu passaporte é carimbado com o Espírito Santo. Longe da morte e do inferno, os anjos com seu manto. Fidelidade é o sistema com seu Deus. Seja bem-vindo à graça, anunciando aos ateus. Católico, candomblé ou no espiritismo, vai anunciar Jesus. Mergulha no paraíso, abrindo os olhos da visão, terá revelação. Cheio da glória do céu, o vaso que ficou bom. Aqui malandro por uma obra, Deus seja louvado. Sua presença toma conta, enche todos os átrios. O meu amado é meu e eu sou dele, pois lá na cruz já me encontrou com o seu sangue. Saí das águas também, cheio do poder. Sou sacerdote pela fé, mano, pode crer. Entre recâmera santíssima tenho acesso. É lento o processo.